Ei, você que está me ouvindo? Você acha que vai conseguir me agarrar? Pois então tome! Estamos aqui no camarim do Teatro Odisseia. Eu sou Francisco Bragança e estamos na Rádio Microfonia com a banda Maquinado. A banda Maquinado é um dos projetos de Lúcio Maia, que para quem ainda não conhece, é guitarrista do Nação Zumbi e do Los Cebollos Postiços. Tudo tranquilo, Lúcio Maia? Tudo bem, galera. Tamo aí. Como é que você tá sentindo aí de volta no Rio de Janeiro? Ah, depois desse temporal todo, né, vamos chegar na hora da bonança. A gente tinha já programado esse show aqui no Odisseia já desde janeiro, né, como sequência do lançamento do Mundialmente Anônimo, que é o disco novo do Maquinado. E a gente tem bastante coisa ainda, tem BH, Recife, a gente tá em turnê. A agenda tá lotada, né? Não tá lotada, mas tá, graças a Deus, rodando bastante, assim. E esse show, quantos shows vocês já fizeram no Rio? Com o Maquinado? Com o Maquinado. Três vezes. Uma no Maitapa Peixe, outra no Circo e aqui agora esse é o terceiro. Mas esse é o lançamento do Mundialmente Anônimo. Esse é o lançamento do disco novo, exato. Sim. E você, cara, é do Nação, né, é do Los Cebollos e agora tem o Maquinado. Como é que você equaciona tudo isso? E como surgiu a ideia de começar o Maquinado e surgiu de onde e como aconteceu a coisa? Ah, eu acho que quando você tem vontade de fazer as coisas, tudo, você arranja tempo, cara. Você, principalmente se, como no meu caso, assim, o trabalho pra mim é minha diversão ao mesmo tempo. Então, eu não sei qual é a fronteira até onde é a diversão e até onde é o trabalho. Então, eu vou fazendo, cara. E a minha relação é com música, assim, eu não tenho uma relação com o estilo ou com uma maneira de pensar, assim, sabe? Eu sou um cara bem, diria, diversificado, assim, em relação a influências e enfim, eu gosto de pesquisar o máximo que eu pudesse para trabalhar. O Maquinado é uma, digamos, uma visão mais particular, assim, minha própria. Porque quando você fala em disco solo, parece que foi você que entrou lá e gravou e tocou tudo, e não é, né? Você convida. Tem um conjunto, né? Isso, tem uma. Pessoas que colaboram, né? E aí, nesse disco, principalmente, mais do que o primeiro, ele foi um disco feito com banda, né? Juntei uma galera, que é a galera que tá aqui no palco comigo hoje. Dá uma característica mais orgânica e pessoal, sabe? Eu acho que no disco ficou. Todo mundo percebeu isso, né? E foi legal, assim. Acho que o Maquinado tem essa. Pelo menos assim, eu acho que a ideia é continuar fazendo música, né? Porque, afinal de contas, eu vivo disso e não tenho assim, não quero desvirtuar para outra coisa, assim, sabe? Eu gosto de trabalhar muito com produção também. Então eu gosto de unir tudo isso. A parte da composição, subir no palco, produzir no estúdio. E aí dá para você se abrir bastante, assim, em relação aos outros projetos. Você tá produzindo algumas bandas, cara? Não, eu não topo produzir bandas. Eu topo produzir meus projetos, sabe? Então aí eu me envolvo com a Nação, me envolvo com o Los Cebollos, Maquinado. E tem um projeto que vai sair agora no meio do ano que chama Almas, que é A-L-M-A-Z. Que é uma banda que eu formei em 2007, junto com o Seu Jorge, com o Pupilo, que é o batera da Nação, e Antônio Pinto, que é um trilheiro, que é o filho de Ziraldo. E a gente vai lançar agora no meio do ano lá nos Estados Unidos, tem uma turnê marcada em julho, que é o verão. E na real tá rolando um monte de coisa, né? Mas o Almas são músicas próprias ou são? Não, é regravação, mas foi com o aspecto de tomar uma característica super próprio, assim, bem particular. E a gente conseguiu. O repertório é muito extenso. Tem Noriel Vilela, Kraftwerk, Tim Maia, Jorge Ben, Roy Ayers, tem Tribo Massari, tem. Nossa, tem muita coisa. Sei. Agora mata uma curiosidade aí, cara. Qual é o significado desse nome Maquinado, cara? De onde surgiu isso aí? Eu acho que é a simbologia direta em relação à máquina. Eu, no primeiro disco, eu fiquei meio apelidado de Maquinado. Porque eu fiquei meio freak de comprar equipamento, fiquei comprando todo o aparato de gravação e de reprodução e tal. E aí começaram a me apelidar, Maquinado, sei que, aí ficou. E eu resolvi usar isso como se fosse o nome da ideia, para não ter que usar o meu nome, para não ficar uma coisa como se fosse assim, Lúcio Maia é isso, e não é, sabe? Por isso que eu batizei de Maquinado. Legal, gente. Então agora a gente vai ouvir, a gente tá falando tanto, agora a gente vai ouvir Maquinado. Pede aí, Luiz, pede uma música aí do Maquinado pra gente ouvir. Ah, vamos ouvir Dandara. Com vocês, Dandara. Rádio Microfonia. Rapaziada, estamos de volta aqui na Rádio Microfonia. Vocês ouviram agora Dandara, que é a segunda faixa do meu disco novo do Maquinado, Mundialmente Anônimo. E tá para ficar pronto aí esses dias, né? O clipe dela. É, foi um clipe feito com o Rodrigo, com o Fernando Sanches, que foi o que fez o meu primeiro clipe também no disco anterior. Isso. E tem, a gente fez um approach assim meio entre África e disco music. Tá certo, isso deve ficar uma doideira, gente. Vamos conferir aí daqui a algumas semanas. Então, cara, você... No final dos anos 90, início dos anos 2000, se eu tô bem lembrado, você foi considerado 3 vezes consecutivas o melhor guitarrista brasileiro. Foi mesmo, não sabia não, cara. Tricampeão da guitarra. Aonde, cara? 98, 99, 2000. Teve você... prêmio? Cara, não sei, cara. Você não deve nem se lembrar dessa parada. Eu não tô sabendo de comer o meu prêmio, cara. Mas a história é o seguinte: você se acha um dos melhores guitarristas da tua geração? Não, cara. E, claro que não. Então, mas peraí, então vou emendar outra. Tá bom. Fale aí quem no seu gosto são os caras que dominam a guitarra e de onde vem a inspiração pra tocar essa guitarra que você toca. Cara, o instrumento é uma coisa que é muito relativo demais, cara, porque é feita a ideia do circo, assim. É, o circo é quando ele chega na cidade lá, todo mundo vai lá e fica impressionado. Cara, foi demais, espetáculo. Ficou uma semana pensando, aí o circo vai embora. E chega outro. Então aquele circo novo, ele passa a ser mais legal do que aquele, mas aquele era o melhor, mas esse é bem melhor. Então eu acho que tem muito essa parada do momento, do gosto. É, agora eu acredito que tem sim instrumentistas que tentam atravessar a barreira da mesmice, né? A barreira do tipo da bitolagem. E aí, com certeza, eu tô nesse meio aí. Isso aí é minha meta de vida, assim. Mas cita aí alguns nomes pra gente. Ah, Catatau, Fernando Catatau, Edgar Escandurra, Júnior Boca. Putz, tem muitos caras, cara. O Regis Damasceno, que toca comigo também. Pio Lobato, eu quero deixar claro. Pio Lobato, lá de Belém do Pará, grandíssimo guitarrista. As influências mais antigas do pessoal consagrado, aquilo que é meio senso comum. Ah, senso comum, né, cara? Jimi Hendrix, né? Foi engraçado, assim, porque eu quando criança, eu ganhei a minha guitarra com 13 anos e fiquei praticando guitarra até uns 18 anos e tal. E aí, com 18, eu descobri Baden Powell, cara, e Paulinho Nogueira, por causa do método dele, método Paulinho Nogueira. E dentro do método Paulinho Nogueira, ele cita o Baden Powell como uma referência para se ouvir. E foi ali que eu comecei a ouvir violão de verdade, assim, que eu digo, tocar violão, porque não é aquele chá com pão que todo mundo fica tocando em rodinha de amigo. E aí eu comecei a me interessar bastante, cara. Então eu desviei um pouco da guitarra nessa época. Aí eu conheci Rosinha Valença. Enfim, fui atrás das novas referências que eu tava recebendo ali. Mas eu tenho todas essas influências aí, principalmente Jimmy Page, sabe? Vários ali, aquela galera toda do Stevie Ray Vaughan. Porra pra caralho. Toda a geração ali dos anos 60 e 70 em inglês, sabe? The Who, Electric Prunes, Jeff Beck com Yardbirds, Eric Clapton, Cream, tudo aquilo ali, cara. Eu vi isso bastante, cara. Eu ouço ainda de vez em quando. E em Recife, cara, em Pernambuco, quem é que tá mandando ver na guitarra? Putz, aí você me pega, cara. Não sei. Mas eu acho que tem muito mais conjuntos, né, cara? Assim, que eu digo, não na ideia de banda, mas né, grupos de pessoas que estão se superando lá. Tem muita coisa, tem orquestra contemporânea, né, que vai tocar aqui. Certo. Que é bem legal, o show dos caras, meio cúmbia. E tem essa relação. Eu também gosto disso, né? Porque assim, às vezes muita gente acha que um bom guitarrista é aquele cara que toca rock. Mas eu vi, por exemplo, o show do Amadou e Marianne, que é um casal de Mali. E eu nunca vi som de guitarra mais lindo do que aquele, cara. O cara era cego, velho. O cara tocava absurdamente. Então, aí você vê que você fica meio que, né, tipo, peraí, cara. O mundo é muito grande, cara. É muito, muito grande. Tem muita coisa. Por isso que é foda você falar essa história. Não, aquele cara é o melhor. É o melhor pra você. Mas o vizinho não acha. Agora vamos conversar aqui sobre o novo disco. O novo disco chama Mundialmente Anônimo, O Magnético Sangramento da Existência. Como foi a produção desse disco? Como foi escolher o repertório? O repertório já estava meio, diria, batido assim por causa da turnê. Eu vinha tocando já do outro show e fui encaixando as músicas novas no show. E já ensaiando elas. Então, chegou no estúdio, foi muito fácil, cara. Muito tranquilo. Os meninos já estavam todos... Os músicos que tocaram já estavam todos bem entrosados com a música e tal. E o repertório eu escolhi, assim... montei 10 músicas e gravei mais 3. Que foi a Running Away, do Bob Marley. Computer Love, do Kraftwerk. E gravei Are You Experienced, do Hendrix. Mas eu coloquei só pra download no site. Que é pra... enfim, puxar mais assunto. Mas no disco tem duas. São 10 faixas. Tem duas versões, né? Tem o do Mundo Livre, né? Que é o Super Homem Plus. E a do Zumbi do Jorge Ben. Então agora é a hora que eu vou escolher o repertório, entendeu? Aí. Agora, galera, a gente vai ouvir Bem-vindo ao Inferno com Maquinado. Chegar lá é difícil, querida. vida. Já tinha esquecido daquela ferida. E há muito começou a cicatrizar. Microfonia Entrevista. Cara, a Rádio Microfonia, ela é uma rádio que foi concebida e produzida em Niterói, só que a gente tem colaboradores em Porto Alegre, em alguns lugares do Brasil aí, mas a produção é de Niterói. E mês passado a gente perdeu uma grande figura de Niterói, que era o Speed Freaks, que era o rapper Speed Freaks, que também era baixista. E é que eu queria saber como foi conhecer o cara, como foi tocar com ele e o que a cena musical nacional perde com o desaparecimento precoce do Speed. Cara, eu conheci Speed na primeira vez que eu vi o Rio de Janeiro aqui com banda, né? Que foi em 93. E ele já era daquele mesmo jeito, assim. O cara muito intenso, né? Beirando a agressividade. E não escondia em momento nenhum, assim. Bastava você conversar com ele 5 minutos que você entendia que aquele cara tinha uma coisa muito foda dentro dele ali. E uma genialidade, diria, mal lapidada. E eu acho que até o último dia de vida dele, eu acho que ele continua assim, sempre tentando se lapidar cada vez mais. E assim, na real, cara, eu sou uma pessoa que não tem um apreço muito forte pelo rap brasileiro, assim, porque eu não acho autêntico, assim. Eu acho que o rap brasileiro ficou muito limitado na questão de imitar e copiar exatamente o que os caras lá fora estão fazendo. E aí perde muito, cara, né? Perde a condição de se tornar original, né? Que eu acho que é o mais importante. E Speed, cara, dentre todos eles, sempre foi o melhor, cara. De longe, cara. De longe. A dupla Black Alien e Speed, cara, eu peguei há 15 dias atrás com o Bernardo, com o Benegão. Eu peguei a primeira demo deles de 93, que é, cara, até hoje é um negócio. Você ouve e faz caralho, é muito atual, velho. É uma coisa que se lançasse no mercado, se tivesse qualidade, porque aquilo foi gravado em fita cassete ainda. Se tivesse qualidade, cara, eu acho que seria um puta disco. E eu lembro de ter dito pra ele na época, assim, falando: porra, Speed, tá vacilando, cara, lança essa fita ali. Porra, Liu aí, porra, isso é uma merda, eu vou fazer coisa muito melhor, cara, faço coisa muito melhor. Porra, beleza. E assim, mas dá pra se ter uma noção do quanto ele produzia, de quanto ele se envolvia com a história. Entrando no YouTube, vendo lá o Speed Hits, que é Speed Sheets também, né? Que ali você vê o quanto ele se envolveu, né? A parada, porra, de leve, Tigrão. Esparava até com o Gustavo também. Tem regravações dessas coisas da época, como Krishna Buddha. São hits, cara. São hits underground, cara, né? Que eu fico perguntando por que isso nunca chegou numa rádio, cara. Porque será, velho, isso é bombar, cara. Isso ia ser um negócio que ia dar muita grana. Mas aí, como disse Miranda, cara, esses caras nasceram pra não ganhar dinheiro, cara. Porque tem que existir gente assim, né? Os caras que são gênios, que ficam lá dentro, se fodem, morrem, desaparecem. E foram realmente os caras que fizeram alguma coisa. Enquanto isso, tem lá, né, na sala de justiça, tá cheio de vagabundo ganhando dinheiro pra caralho, fazendo qualquer nota, né, velho? E vem cá, fala aí, ele tocou baixo também na música do primeiro disco, do Homem Binário? Não, ele só chama Tá Tranquilo. Tá Tranquilo. Teve uma história engraçada essa música, que eu convidei ele pra fazer uma parada, porque Speed, bem ali, 90 e tal, ele era super envolvidaço com Raga e tal. E aí, quando virou 2000, 2000 e tanto, principalmente depois da história lá do Quem Caguetou, ele entrou numa de: não, agora eu faço rap. E não, só quero fazer rap, agora eu quero fazer rap. Aí, sei lá, não sei quantos anos depois, eu chamei ele e fiz: ó, tem um som pra tu fazer, mas é um raga. Ele: porra, agora que eu tô pirando fazer rap, cara, todo mundo chama pra fazer raga, caralho. Aí eu fiquei lá, vamos fazer ele, bom, vamos fazer, vou marcar, tá com a letra, escreve a letra, ele levou a música, e ficou 2-3 meses lá, cara. Aí o Speed, tá com a letra? Ele, tô, tá pronto, tá tudo certo aqui pra gente gravar. Eu fiz, então beleza, vou marcar a sessão no estúdio, tá? Ele, beleza, quando? Amanhã. Ele, tá bom, tá combinado. Aí chega lá no estúdio, a gente conversando, eu falei, e aí, cadê a letra? Ele, porra, Lil, vou fazer agora, cara. E aí ele escreveu a letra na hora também. Já ia escrevendo e cantando e gravando. Aí na sequência já abre a dobra aí, já fez a dobra, já sabia decorar da letra. Ele é gênio, cara. Isso não é uma coisa muito, assim... Eu, na verdade, conheço ninguém, cara, que faz isso. Então, agora vamos ouvir Tá Tranquilo, Maquinado e Speed do primeiro disco Homem Binário. Aí, cumpai. Tá tranquilo, amigo? É, tô tranquilo também. Tô aqui, tranquilão. Cigarrão de skunk na mão, copão de Domec na outra. Tá tranquilo, tá tranquilo, cê tá tranquilo contigo, tá tranquilo comigo. Tá tranquilo, cê tá tranquilo contigo, também serei amigo. Tá tranquilo, estou entre amigos, tá tranquilo comigo. Tá tranquilo com vocês, eu sigo a estrada, não sei nada sobre inimigos. As pessoas são assim, é toma lá da cá o tempo todo. Depende de mim, nessa vida passo o rodo. Speed Lúcio tirando onda, fazendo som. Se Deus quiser, vou mostrar meu lado bom. O mal, deixa pra ser egoísta. Speed há muito tempo tá na pista. Uau, Jô Soares falou. Generosidade é o instrumental do artista. Motoboy, motorista ou taxista. Vendedor, morador ou turista. Seja o que você for, peão ou doutor. Fico honrado de tê-lo como admirador. Pois também sou fã. Trabalhador, e também se não for, quem sou eu pra falar dos outros? Todos precisam de férias. Eu quando dá, faço a sesta e dou um dois pra relaxar. Tá tranquilo, cê tá tranquilo contigo, tá tranquilo comigo. Tá tranquilo, cê tá tranquilo contigo também. O primeiro clipe do Maquinado, Sem Concerto, ele tem um recorte de animação, né? E ele tem uma linguagem mais cinematográfica do que a própria linguagem do clipe, né? Uhum. Na hora de pensar nos roteiros do clipe, você pensa nos roteiros. E na hora de compor também, de letra, de música, tem sempre esse flerte constante com cinema, literatura, com teatro. Vem daí, na real, né? Eu acho que é uma extensão de tudo. Porque eu não tenho influência só de música, não é? Ninguém tem. Por mais que o cara diga, eu não vejo nada e tal, não sei o quê. A influência é tudo, cara. É a família, os filhos, é o momento ali, é a situação, é você tá mal. Eu acho até que quando você tá mal, é aí que você tem mais ideias, que você fica mais suscetível a se entregar ao negócio e fazer direito. Então, talvez tenha muito pouco, tem bem menos a ver com essa parte de literatura, quadrinhos, cinema em geral, sabe? Acho que tem mais um momento ali. Mas eu sou uma pessoa que penso bastante, assim, na parte da imagem. Tipo, quando eu tô fazendo o disco, eu já tô pensando na capa, pensando em clipe, pensando em tudo isso. É normal. Sim, sim, legal. Então você tem essa interferência, né? Tem pra caramba. Nesse trabalho também. Sim. Não que pense numa coisa que eu tenho que mudar a música pra favorecer a imagem. Pelo contrário. Eu procuro pensar na imagem de acordo com o resultado final da música. Então, o Maquinado é uma banda concebida e produzida em São Paulo. Então a gente logo já imagina o Maquinado como uma banda paulista, né? O que, que você traz de Pernambuco pro Maquinado? Bom, a banda é de JPG, que é de São Paulo. Eu, na guitarra e voz, que sou de Recife. Da Lua também, que é de Recife, que é na percussão. Aí guitarra e baixo, a outra guitarra e o outro baixo são dois cearenses, que é Regis Damasceno e Rian Batista. Então eu acho que assim, a gente tá em São Paulo é o acaso. Assim. São Paulo é uma cidade que agrega as pessoas, agrega as ideias, agrega dinheiro, né, possibilidades. Eu acho que é muito mais por isso. A minha ideia, cara, é fazer música brasileira. E aí, assim, se fosse no Rio, se fosse em São Paulo, se fosse em Recife, não acho que tenha muita diferença o lugar onde você está. E sim, muito mais importante, o que você é realmente dentro de você, né? Então, eu vou emendar na próxima pergunta, que tem tudo a ver com isso que você está respondendo, e você pode complementar. Você está ligado no filme Leviatã, do Camilo Cavalcante? Cara, conheço o Camilo, ele já foi meu vizinho, cara, mas eu não sim, então, e pra quem, pros ouvintes também que nunca ouviram falar do filme, o Leviatã, ele é do pernambucano Camilo Cavalcante, co-dirigido pelo paulista Francisco César Filho. E esse filme, ele versa sobre nordestinos que vão pra São Paulo e acabam perdendo a característica, perdendo a sua identidade e pirando com a coisa do ritmo frenético da cidade, né? Aí eu queria saber, isso já aconteceu alguma vez com você? Você acha que você está menos característico, chegou a descaracterizar porque você saiu de Pernambuco e está em São Paulo já há alguns anos? Não, eu acho que eu montei o meu nicho dentro de São Paulo. Primeira coisa, eu não moro em apartamento lá. Eu moro em casa, minha Boa. Casa tem um terreno enorme, tem pé de jaca, tem... É um sítiozinho. Eu crio meus filhos ali, com meu cachorro, e passo o dia todo fumando maconha e tocando guitarra. Então eu acho que eu não mudei nada do que eu fazia em Recife. Mas... Faço as mesmas coisas. Só não vou à praia. E lá em Recife, cara, eu não tinha muito hábito de ir à praia. Eu nasci, fui um cara praiano, sabe assim, cresci na praia, fui surfista e tal. Mas não fiquei com esse link, assim, pro resto da vida, de caralho, tem que ir pra praia. Não tenho isso. Não tenho essa necessidade. E me dei muito bem em São Paulo por causa disso, talvez. Eu fico muito mais feliz de sair com a gurizada e ir no parque e a gente se divertir do que pegar, descer pra praia, fazer todo aquele movimento lá, que não é a minha cara, não. E meus amigos, cara, que eu acho que é o mais importante, assim, o meu círculo de amigos são os mesmos há 15 anos, cara. Eu quase não tenho amigo novo, assim, eu evito amigo novo. Porque eu acho que intimidade é um negócio que leva muito tempo pra você descobrir nas pessoas, né? A verdadeira intimidade, assim, de poder se abrir e conversar. Então eu me dedico a isso, sabe? A manter essas amizades sempre viva e manter esse meu ambiente próprio. Que é assim que eu gosto, sabe? Tem um estúdio no fundo da minha casa que tipo, já fiz várias coisas lá. Sempre vai amigo meu pra lá pra gente tocar, ficar tirando som, compondo, produzindo vários outros projetos e tal. Eu fiz semana passada um projeto que chamou Zulumbi, que foi juntando eu, Dengue e Da Lua, Dengue o baixista da Nação e Da Lua o percussionista da Nação, com duas bandas diferentes de rap lá de São Paulo, que é o Mamelo Sound System e o Elo da Corrente, que é do DJ PG. E a gente fez uma session muito legal, cara, e tudo começou na minha casa, assim. Então, o ambiente tá pra mim lá, é o meu ambiente, assim, independente se é São Paulo. Se tiver que ir pra Dourados, no Mato Grosso, eu vou, cara, vai ser do mesmo jeito. Eu quero ter um pé de jaca, um pé de laranja, um pé de tangerina. Tá tranquilo. É, isso aí. Mas aí dá tempo, né? Você dá tempo de dar pulo em Recife, você vai lá... Cara, eu tenho ido raramente a Recife, é que essa é a verdade. Eu não vou muito, não, porque minha família, meus pais e meus dois irmãos mais velhos, eles são todos cariocas e moram em Santa Teresa. Na verdade, eu venho mais ao Rio pra visitar minha família do que a Recife. Eu tenho um filho mais velho que mora lá, mas ele vem muito a São Paulo mais. A minha relação com o Recife ficou muito distante, cara. Eu adoro a cidade, foi onde eu nasci e tal, mas o Recife é pequeno, assim, pra trabalho, principalmente pra música. você não consegue se propagar muito financeiramente lá dentro, entendeu? E fica longe demais, né? As passagens são carésimas. É, pode crer. E agora nesse disco que tá sendo lançado, cara, Mundialmente Anônimo, tem uma música que você não faz o vocal, né? Que é um vocal feminino, né? Isso. Quem é que tá nesse vocal? É a minha única convidada, assim, né? Porque o resto já era meio da banda, né? Então a única convidada de fora, que é Lourdes da Luz, que é Luana Dias, ela é do Mamelo Sound System e também é truta já de muitos anos, assim. Luana, a primeira vez que eu conheci ela, a Lourdes da Luz, eu conheci ela, ela foi assistente de estúdio em 99 ou foi em 2000, no nosso quarto álbum, no Rádio Samba. Ela foi assistente do estúdio, foi ali que eu conheci ela. Ela não cantava, não era envolvida com rap, não tinha nada disso. Daí ao longo do tempo a gente se conhecia, aí ela começou a cantar, começou a achar legal pra caramba e começou a fazer coisa junto. E no disco anterior eu chamei Rodrigo, que é o parceiro dela do Mamelo. A gente gravou uma faixa que chama Eletrocutado. Aí eu fiz, agora eu vou desdobrar o Mamelo e botar ela no disco novo. Vamos ouvir agora do disco Mundialmente Anônimo, Tropeços Tropicais, cantada pela grande figuraça, apresentei, Lucimar. Ah, Lourdes da Luz. É isso aí. Rádio Microfonia. Não adianta mais correr, você só vai gastar a sola da sua havaiana sob o sol que amarola. Viro de tsunami, quer te engolir. Vem de cima de Miami, além da selva tupi. De nossas iguarias, servidas, flambadas aos reis, regalias. São reis reais de copa, de paus mandados, laranjas, corrupção em graus de parentesco. Não sou só eu que cismo, com nível absurdo que se expande o despotismo. Vigente em prática, até na arte. Se não nasceu outra coisa, num seguro estandarte. Avisa lá, que o laia, laia, tá mais triste do que nunca, é do que nunca. Então proteja sua nuca, avisa lá. Que laia, laia, que laia, laia, tá mais triste do que nunca, é do que nunca. Então proteja sua nuca, avisa lá. Que laia, laia, tá mais triste do que nunca, é do que nunca. Então proteja sua nuca, sacudindo, até gincando. Rolam tantos tropeços tropicais. É o tal jeitinho, no sapatinho, que se dão os tropeços tropicais. No tabuleiro ou na ladeira, são os mesmos tropeços tropicais. Cambaleando ou balançando, são os nossos tropeços tropicais. É o bom jeitinho, no sapatinho, que se dão os tropeços tropicais. E sacudindo, até gingando, rolam tantos tropeços tropicais. No tabuleiro ou na ladeira, são os mesmos tropeços tropicais. Cambaleando e balançando, são os nossos tropeços tropicais. Faço samba, ele assina como carteira prada, com etiqueta made in China. O enredo dessa escola é de encomenda, cê imagina. É tipo Ipanema, sem mar, sem sol nem mina. A imprensa nunca é imparcial quando opina. Banda gringa de quinta é febre latina. E tome grana pública pra ave de rapina, que há 20, 30 anos vão se mantendo por cima da carne seca, não largo o osso, só Palestina. Tô só no contra-ataque, mas me chamam de assassina. Sacundim, sacundim, gundá. Tropeços tropicais e balançando, cambaleando, são os nossos tropeços tropicais. No sapatinho é o tal jeitinho, que se dão os tropeços tropicais. E balançando e vigilando, são os nossos tropeços tropicais. Mas que beleza. Tropeços tropicais. O primeiro disco, cara, ele tem uma formação e ele é recheado de participações no vocal, né? O segundo disco ele já conta com outra formação e você já mais no vocal, né? Só tem a participação dessa guria aí. Então isso vai ser uma constante, cara? Todo disco do Maquinado vai ter uma formação e você vai estar sempre puxando pra outros estilos e tal? É, a ideia é essa. Na real, o primeiro disco não teve nem formação, né? Foi disco de estúdio mesmo, de produtor. Eu picotei tudo, saí pegando aí, mandava um track pra Nova York, aí Scott foi um dos colaboradores do disco, mandava de volta. Aí marcava com o Speed, ia lá, gravava, depois levava a voz dele. Então eu trampei muito dessa forma artesanal naquele disco. E enchi o saco, assim. Na verdade, você fica muito sobrecarregado, porque é muito detalhe, é muita coisa. E aí, quando você entra no estúdio, que você vai mixar tudo aquilo, é um inferno. Aí eu resolvi fazer uma parada dessa vez mais enxuta, mais orgânica, que me rendeu muito mais artisticamente, que eu digo, eu tive um retorno muito melhor, assim, eu acho que do resultado final, colocando pessoas pra tocar aquilo ao vivo, né? Tô fazendo um negócio bem mais orgânico. E o próximo disco eu não sei ainda, mas eu pretendo fazer completamente diferente desse. Assim, quero fazer uma escola de outra, sei lá, procurando outro tipo de abordagem também. Galera da Rádio Microfonia, esse foi o papo com o Lúcio Maia. Cara, eu vou te dizer assim, agora eu vou entrar nesse papo de geração que eu acho, eu tenho 31 anos e eu acho que você... Você acha que tem 31? Não, eu tenho 31 anos, sim. E eu acho que você, eu vou esquecer gente aqui, mas eu acho que você, com o Chico, com o Pupilo, com o 04, com Bactéria, com o China, com o Siba, eu acho que vocês salvaram a música popular brasileira, porra, sabe? Porra, cara, obrigado. Eu acho que véio, se não fosse vocês hoje em dia, eu estaria ouvindo, sei lá, acho que só música gringa. Sim. Ou só música dos anos 50, 60. Que massa. Eu acho que por vocês eu procuro coisas novas hoje em dia. Cara, isso foi isso, eu vou te falar que é a nossa meta principal, cara. Porque, só pra ser prático, você pagaria, cara, pra ver o jamaicano tocando samba, cara? Eu não pagaria nem um centavo, cara. Eu pagaria ele pra ver ele tocando reggae, cara. Então o brasileiro tem que fazer música brasileira, cara. A gente não tem que inventar de fazer um negócio que a gente não sabe fazer, porque fica ridículo, velho. A gente é ridicularizado muito na gringa com essa ideia, sabe? Você acha que essas bandinhas de rock e emo tocam lá fora, que tocam no Coachella? Não toca, cara. Não vai tocar nunca. Quem toca no Coachella é Seu Jorge, é Céu, entendeu? Então, assim, são pessoas que levam, que tentam impulsionar pra frente a música brasileira, da forma que for, independente de gosto, mas tá trabalhando a música brasileira atualmente e empurrando pra frente, assim, querendo fazer com que aquilo se torne um negócio que dê continuidade, cara. E não que atravanque ou que esqueça. Porque tem uma geração, cara, puta que pariu, muito forte. Aqui no Rio, não. Mas lá em São Paulo, principalmente, que é muito isso. Paga pau de gringo, cara. Absurdamente, sabe? Tipo, ai, nossa, Nova York é demais, sabe? Porra, Nova York é legal, cara. Mas, porra, a cultura da gente... Como São Paulo é, como Recife como é, como Buenos Aires. Tem as suas, exatamente, como qualquer cidade tem as suas belezas. Mas cada lugar, cara, tem a característica. E lá em Nova York, eles sabem a característica. E eles se assumem isso. Aqui fica o pessoal meio like, meio... Bicho, não, cara. Vamos fazer o que a gente sabe fazer. Porra, olha o que o Tom Jobim fez. O cara... Frank Sinatra encontrou ele tomando um chope lá no Garota de Ipanema, cara, pra gravar com um cara. Não foi tipo, ligou pro escritório, pra empresa. Ligou no boteco pra achar o maluco. Velho, isso não acontece, cara, com ninguém, cara. Isso aconteceu com o Tom Jobim, cara, sabe? Então, assim, a gente tem que perceber, a gente tem que abrir os olhos, cara, e ficar insistindo nisso. Porque eu acho assim, por exemplo, vou dar um exemplo. Se não tivesse um safado que pegasse o gospel e transformasse aquilo numa coisa mais safada, não ia existir James Brown, cara, não ia existir o funk, e, em consequência, não ia ter rap, não ia ter porra nenhuma, sabe? Foi alguém que pegou e impulsionou a música pra frente. Assim como foi o blues, assim como o Hendrix pegou o blues e eletrificou, e aí todo mundo ficou, caralho, eu quero fazer isso. Aí veio Led Zeppelin, não sei quem, todo mundo fazendo a mesma coisa. Então, nosso compromisso, eu acho, brasileiro que se diga brasileiro, tem esse compromisso. Pode ser em relação à música, pode ser à pintura, à literatura, quadrinho. A cena de quadrinho brasileiro hoje em dia não deve mais a ninguém, cara. Nem aos europeus, nem aos americanos, né? Vide os caras aí, velho, que estão bombando pra caralho. Gabriel Bah, os caras lá de Porto Alegre, os caras que são foda mesmo. Enfim, é isso. É isso aí, então. Pra encerrar aqui, cara, dá uma dica aí de uma parada pra fazer boa no Rio de Janeiro aí. O que você curte de fazer no Rio? Porra, cara. Eu acho que se você sentar ali no Leblon e ficar de olhos abertos, você vai curtir pra caralho. É só tá vivo, basta né? Tá vivo e sentar. Enxergar bem. O Rio de Janeiro sempre foi demais, cara. Sempre foi um absurdo de todos os aspectos, assim, de beleza, de simpatia, de particularidade. Carioca só tem aqui, cara. Esse ritmo, essa parada só existe aqui no Rio. E é isso que eu falo, é essa originalidade que precisa ter, cara. Porque você acha que Brigitte Bardot vem pra cá, os Rolling Stones vêm sempre aqui. Porque eles gostam disso. Eles, né, você chega na Jamaica, você se identifica com o estilo de vida das pessoas, com a maneira deles serem. Então, isso tem que existir, essa característica. É uma coisa que São Paulo perde muito por querer ser espelho, sabe, tipo, de fora, assim, ser espelho de Nova York, ser espelho de Londres. E aí perdeu a característica própria. Porque São Paulo foi um berço muito forte, cara, do samba, sabe? A Vai Vai, Geraldo Filme. Ninguém lá conhece, cara. Você fala de Geraldo Filme, ninguém sabe nem quem é, cara. Sabe nem quem é. Fundador, né, da Vai Vai e então. Enfim, o Rio de Janeiro é o contrário, né? É o avesso. É tipo, exaltando cada vez mais ao máximo, cada vez de forma mais espalhafatosa que puder, sabe? Tipo, cada vez mais foda que puder, assim, mais dinheiro investido. Investe na cultura, cara. Basta ver o carnaval, né, cara? Que é uma coisa que não tem como competir, né, cara? Não tem como. Assim, não existe nenhuma outra cidade no Brasil que tenha a mesma abertura mundial pro carnaval do Rio de Janeiro, cara. Recife é um negócio que tá se crescendo agora e tal, não sei o que, mas tá muito piano, cara. É muito pequeno ainda em relação ao que Rio, pra o que o Rio, Carnaval Rio, essa coisa, sabe? Lá na fora. Isso é muito forte, cara. Microfonia. E aí, rapaziada, você que está ligado na Rádio Microfonia, eu sou o Lúcio Maia do Maquinado e agora eu quero ouvir Pode Dormir. Thank you. Quer gravar um disco? Se você mora no Rio de Janeiro ou arredores, venha gravar na Tomba Record. Equipamentos profissionais, qualidade e um valor acessível. Confira tombarecords.com.br. Rádio Microfonia. Estourando seus tímpanos.